Está começando mais um querido sensacionalissimamente expertmente Caramba Cast, isso mesmo, porque esse é o Caramba Cast épico que vocês aguardaram por mais de um ano, galera. Caramba Cast 84. É, a gente, algumas pessoas aguardaram por mais de um ano, algumas esperaram ele voltar por muito tempo, né? Alguns esperaram por um dia. É, tipo isso. E o que aconteceu, galera? Fomos lá onde Judas ou o Henry Cristo perdeu as botas para entrevistar ele, Henry Cristo, o pai, uma entrevista sensacional, que foi épica, vai ser épica. Não foi já já o que? É. Então, galera, é isso aí, é o cast Unbelievable que a gente gravou aí. Unbelievable, muito bom mesmo aí ter entrevistado o Incris. E foi tudo preparado especialmente pra vocês, porque eu sei que vocês curtem a gente, e a gente curte vocês. Isso. Pois é, isso aí, a gente entrevistou lá o Henry Cristo, o pai de todo mundo. Não, ele não é o pai, é o filho do pai. É, exatamente. Ao contrário do que muitos pensam, Henry Cristo não é o pai. Ele é apenas o filho do pai, como todos nós. Isso, que é, isso é o que ele diz, né? Isso é o que ele diz. Na verdade, ele diz que ele é o filho do homem. É o filho do Altíssimo. Isso é o padre que ele. Um cast sem religiões, beleza? Sem críticas a religiões, sem. Sei lá. Sem nada sobre. É, exatamente. A gente só fizemos esse cast com esse tema, porque podia ser interessante pra muita gente conhecer um pouco da história dele e pra entreter, igual todos os casts que a gente faz. Isso, e tentar entendê-lo, né? Isso, enfim, lembrando que não estamos pregando nenhuma religião no cast ou coisa do tipo, beleza? Fomos totalmente imparciais, porque sabemos que pessoas de várias religiões escutam o cast e por isso não vamos, sei lá, não vamos pregar, não vamos impor nada a vocês, beleza? Então é por isso. Isso, mas enfim, então tão aguardado o cast pra vocês. Confira e não se esqueça de comentar o que vocês acharam dessa épica entrevista, beleza, galera? É com vocês. Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Peço, Pai, que abençoe com saúde e luz. Saúde para ter o dom do discernimento no cérebro e luz para que possa compreender o significado das minhas palavras. Agora, meus filhos, que ouvi falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo meu Pai, andar iluminado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que seu Cristo continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou o Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto jejuava dois mil anos: se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno do meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos do meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa, ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando ousar julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, pois eu vos falo, que escuto do meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos. É, pra começar, quando você descobriu que era a reencarnação de Cristo? Senhor, meu pai me levou ao jejum em Santiago do Chile. Até 1979, eu era profeta de um Deus desconhecido, porque eu não sabia quem me comandava, quem me dava ordem, através de uma voz imperativa. E lá em Santiago do Chile, ele me revelou, disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. Eu sou o teu Senhor e Deus. E tu és o mesmo que crucificaram, meu filho que crucificaram. E desde então ele foi me explicando o que eu deveria e não fazer. Então percorri toda a América Latina, país por país, falando ao povo nas universidades, nas praças públicas, nas televisões. Só que ele disse que eu não podia ainda dizer quem sou. Só quando um jornal publicasse como que se equivoco, minha identidade, então daí para frente era obrigado a dizer. Chegar no México, jornal Ovaciones, finalmente disse: Inri, el hijo de Dios, hable, cura los enfermos en el quiosque de la Alameda. E daí para frente eu fui obrigado a dizer quem sou. Já fui para Espanha, Portugal, já tendo a dizer quem sou. É isto. Ah, como o senhor disse, né, tem a sua história na internet, eu li a sua biografia na internet, e eu vi lá que o senhor teve a sua infância lá no Sul, estudou em escola, era ateu até certa época, mas após isso eu não li alguma coisa sobre algum tipo de curso superior, faculdade. O senhor fez alguma faculdade na sua vida, assim, em algum lugar, tanto no Brasil quanto em outro país? Teodidata. Eu fui alfabetizado, a saber, estudei na escola pública até o terceiro ano primário, primeiro, segundo e terceiro. Quando passei para o terceiro ano primário, que estava então alfabetizado, as forças circunstanciais da minha vida social, a providência divina quis que eu fosse estudar nas esquinas sociais. A sociologia, com cobaias vivas e não em livros. A psicologia também. E assim por diante. Então, de 3 anos de idade de escola que estudei, passei a estudar, mas como sou teodidata, até 1979 eu ignorava quem era que me dava ordem. Então eu era ateu, sim, mas profeta de um Deus desconhecido, porque eu obedeci uma ordem, não podia nem sequer dizer que o Benedito Mori falava ao mundo, na mídia, tudo. De 1969 em diante, passei a falar na rádio. Depois de 71 anos, na televisão. Mas sempre falava como profeta de um Deus desconhecido, que eu não sabia quem me dava ordem. Aí depois, em 79, em Santiago do Chile, quando eu recebi a ordem de jejuar, lá eu tive a revelação. Então, de qualquer maneira, o que concerne a estudo, podem pensar assim, mas poxa, então ele não estudou. O delegado da Polícia Federal lá de Curitiba disse, não, você estudou, você está... Na época que eu respondi um inquérito lá, que depois o senhor me fez sobrepujar na Justiça Federal. Então, que no ano 2000, no dia 24 de outubro do ano 2000, as autoridades constituídas me reconheceram como Henrique Cristo. Então terminou esse processo. Então queria dizer o seguinte, que eu, sendo teodidata, mesmo tendo só estudado 3 anos, mas eu estudei biologia, antropologia, sociologia, tudo o que se pode estudar para conhecer as ciências humanas, estudei por ordem do Altíssimo. E muitas vezes ele me deu cobaia viva. Por exemplo, estudar sociologia só em livro carece de alguma coisa. E eu estudei sociologia nos cárceres, por exemplo, onde estava retiro, para estudar o comportamento humano, nas favelas onde dormi, e assim por diante, nas praças públicas, quando eu falava ao povo em cada país, em cada cidade. E também nas universidades, onde eu era convidado, como aqui fui convidado na UNB já 2 vezes, em todo o Brasil, em São Paulo, na USP, e na FAAP, etc. Então eu estudei com seres humanos vivos, e não só em livro, para conhecer, adquirir conhecimento empírico. Então, mas quero deixar claro que, academicamente, eu sou apenas alfabetizado, respondendo a sua pergunta conclusivamente. Fique à vontade. Então, eu acho que você já está cansado, o senhor está cansado de ouvir as pessoas falarem da sua vida aqui. Mas há 2000 anos atrás tem muitas questões polêmicas, principalmente naquele livro Código da Vinci, onde ele trata algumas questões sobre Maria Madalena, sobre irmãos de Cristo. Então eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, esclarecesse essas questões que me incomodam bastante. Estou cansado, quero deixar claro, de instruir, de informar, e sim de ouvir as mesmas perguntas. Agora, como estas aí são perguntas ligeiramente diferentes, posso responder, por que não? Primeiro, o livro O Código da Vinci é um livro, um romance misturado, algumas coisas históricas, e a maior parte é uma espécie de romance, como acabei de dizer e como todos sabem. Agora, conta Maria Madalena, ela não podia ter tido um contato comigo maior do que a bênção que eu lhe dava, porque ela me encontrou quando eu já havia jejuado 2000 anos. Eu já não tinha mais as inquietudes carnais que é inerente aos homens. Já havia sobrepujado as fraquezas da carne, conforme bem está registrado, que eu disse, animai-vos, eu venci o mundo. Por que eu disse que eu venci o mundo? Porque antes eu estive à mercê do mundo. Então, Maria Madalena, quando me encontrou, já era uma pessoa que tinha uma gratidão por mim, por eu ter conduzido a ascensão espiritual, ao caminho espiritual. Então minha relação com ela era isso. Colocava a mão na cabeça dela, dava-lhe a bênção e ela me assistia. Assim como eu encontrei várias pessoas nessa encarnação, incluindo a Beberê, que tem comigo 30 anos de companhia, já está com 84, e que ela toma bênção. E minha relação com ela, com a Maria Madalena, a mesma que a Beberê. Não quer dizer que com isso que a Beberê me encontrei na mesma circunstância, é bem diferente. Mas porque a Beverly era profissional de marketing. A Maria Madalena me trouxeram acusando-a de mulher adúltera. Né? Mas, de qualquer maneira, quis mostrar-lhes que minha relação com as mulheres depois do jejum, há 2000 anos, e agora de novo, de 79 em diante, é uma relação mística, em que pese a dificuldade dos seres humanos, dos terráqueos, compreender, porque o mundo profano, como bem digo, profano, tende a profanar as coisas sublimes. E eu vivo uma relação sublime com os meus discípulos e discípulas. que não tem a ver com esta coisa. Então, respondendo a tua pergunta, espero que compreendas que em que pese que depois que esse livro saiu na rua, tantas conjeturas se formularam, mas a realidade é uma só. Assim como ninguém pode negar a existência do Sol, também ninguém, porque ele existe, assim, a pureza em que eu vivo desde o jejum é inegável. Quanto aos irmãos, há quem diga, e geralmente os evangelhos e os idolgegues dizem que eu não tinha parente, não tinha irmão, só mãe e pai não, também não tinha, né? Genitor, né? Mas tinha irmãos, sim, a Bíblia está repleta de detalhes que tinha irmãos biofisicamente na Terra. E então, existiam, sim. Aliás, tem uma passagem na Bíblia onde diz, onde que, lembra que não, pena que eu não lembro agora exatamente o versículo, o capítulo, que disseram assim: mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem ver-te. E eu disse, olhando em volta dos que estavam sentados à minha presença, eu disse assim: aquele que fizeram a vontade do meu pai, esses são os meus parentes, meus irmãos. E não deixei-os entrar, porque anteriormente ela, Maria, será bom pegar uma Bíblia e mostrar para eles. Disse que ela se juntou com os filhos para vir prender-me, alegando que eu estava louco. Isso a missa nunca mostra, né? Não, né? Nunca ninguém mostrou que a Maria foi me prender dizendo que eu estava louco, não, né? Pois lá na Bíblia está. E daí, por isso que eu não deixei-os entrar, me escudei nos discípulos. Não deixei nem ela, nem os filhos dela, que se consideravam meus irmãos, e biofisicamente era. Né? Então existiam, sim, irmãos, irmãs. Né? Só que depois que eu tive a revelação da minha identidade, eu compreendi que biofisicamente era uma coisa e misticamente eu era o pai de todos eles, como agora. Eu sei que o que acabei de falar agora é assustador, porque esses 2000 anos ninguém falou isso nas missas, nas igrejas, né? Mas está na Bíblia, que está escrito que Maria reuniu os filhos para me prender, porque disseram que eu estava louco, porque eu havia dito em Cafarnaum que eu sou o pão que desci do céu, quem não comer meu corpo e não beber meu sangue não se salvará. É compreensível que ela achava que eu estivesse louco. Então, quer dizer, porque isso é uma coisa que não, vocês não desconfiam, vocês jovens, porque que nunca falam essas coisas nas missas, nas igrejas, nos templos eletrônicos, vocês não vêm falando, não tem missa no domingo, e por acaso algum dia lá na Rede Globo o sacerdote, o padre que foi falar essas coisas, não falam, que daí desmascara, cai o mito. Porque nada para... Eu não estou falando dessas coisas para denegrir minha genitora de então. E sim para mostrá-la, expô-la como uma mulher normal. Uma mulher sujeita a equivocar-se. E conforme podem ver na minha página, está lá a explicação completa intitulada Maria Mulher. Vamos lá, qual é a outra pergunta? As pessoas conhecem mais o Henrique Cristo aqui, né? Eu queria saber como é o dia a dia, o seu dia a dia. Se você sai, se você vai, se você sai para shopping, se você vai fazer compras. Não, mas eu tenho a minha assessoria que faz compra, lógico, né? E eu vou no shopping, sim, porque o shopping hoje em dia é uma praça pública. Aqui em Brasília, por exemplo, não tem uma praça onde o povo se reúne. Então eu vou ver o povo me vê, né? Então, sendo que o domingo está mais complicado, porque as pessoas ficam... Parece que agora na Terra todo mundo é fotógrafo, parece, né? Agora não tem mais ninguém leigo, né? Mas tudo bem. Então daí, bom, mas só que quem compra não sou eu. Meu tempo de compra já passou lá mais de 30 anos, né? E o lazer também. Eu vi que em alguns vídeos você jogava sinuca, boliche também. Claro que eu jogo sinuca com os meus discípulos e com os meus amigos, né? Lógico, é um esporte, segundo esporte mais difícil do mundo, mas eu jogo sinuca universal, não é o mata-mata. É o sinuca que tem necessidade de cálculo geométrico, né? Então, que é muito saudável, claro, jogo. A gente poderia jogar com você algum dia? Meus amigos, se um dia tu te tornar meu amigo, tu vai jogar sinuca, eu só jogo. Tranquilo. Tranquilo. Yeah. em relação a muitas coisas que, historicamente falando, disseram que retiraram da Bíblia, em alguns casos. E falando da reencarnação. E só o senhor, assim, reencarna, ou todas as pessoas também? Todos têm que reencarnar, obviamente, porque todos, ninguém nasce santo. Todos estão sujeitos a pecado. Então tem que reencarnar para evoluir, para sobrepujar as fraquezas, os pecados. E também para pagar dívida, né? Que as pessoas vêm aqui contraem dívida. Se não houvesse reencarnação, não haveria justiça. Você, na lei do talião, que é uma lei eterna, uma vida por uma vida. Você mata 1000 pessoas, pois você leva só um tiro na cabeça. E quem vai pagar as 999 vidas que está devendo? Tu tens que reencarnar e cada morte violenta é para saldar uma dívida de uma vida que contraíste na anterior encarnação. Eu estou expondo a lei, ninguém é obrigado a crer. Eu te perguntar uma dúvida que a humanidade tem há muito tempo, né? E perguntar o que você acha sobre isso. Na sua opinião, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? É óbvio que foi. O que eu respondi, lembra? É óbvio que veio o ovo primeiro, né? Senão, de onde é que viria a galinha, né? Então isso aí é tão óbvio essa pergunta, né? Mas algumas pessoas dizem que a galinha que veio primeiro, porque no livro da Gênese, na Bíblia, diz que Deus criou todos os animais. Então Deus criou o ovo ou Deus criou a galinha? A natureza que gerou a galinha, a origem das espécies, né? É comprovadamente científica. E o livro de Gênesis é um livro que carece de ser interpretado cabalisticamente. E a Bíblia inteira. A Bíblia é um livro de letras mortas que só com a anuência do Altíssimo podereis compreender o significado de suas palavras. Alguém que vai ler a Bíblia sem pedir antes ajuda do Pai vai sair por aí matando indiscriminadamente crianças, mulheres, até porque lá está escrito que mataram, vai sair daí praticando incesto, porque está escrito que Ló fecundou as duas filhas, enfim. Então tu tens que pedir ao Pai o dom da assimilação, porque a Bíblia é um livro repleto de fábulas, metáforas, lendas e parábolas. Então, mas é o livro sagrado, sim. Deus colocou assim, mandou que colocasse assim, com esses mistérios, para que só aqueles que humildemente pedissem a Ele o dom da assimilação, né? Você estava falando sobre a Igreja Católica. Eu queria perguntar sobre as encenações, tipo a Paixão de Cristo. Um exercício de exaltação, morbidez, e sente um prazer mórbido em ver de novo Cristo caindo, sendo chicoteado, etc., para alimentar a morbidez da humanidade, assim como nos tempos de Roma tinha os gladiadores, o povo não ia tudo lá para assistir os gladiadores um matar o outro. Assim agora também tem essa sede de ver de novo, como fizeram aquele filme último agora de Paixão de Cristo, aquele... Isto! Aproveitaram para mostrar bastante sangue, bastante coisa. Para que isso? Entende? É só para vender, para oferir lucro. É assim também. Tem algumas músicas que falam... Por exemplo, Roberto Carlos gravou uma música que falava Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu queria saber a sua opinião sobre essas pessoas que gravam essas músicas. Não, as músicas feitas por pessoas que não têm fins de enganar, porque as músicas gospel são músicas de cuspir mesmo, né? São músicas para enganar. Agora, a música do Roberto Carlos, ele fez Jesus Cristo, fez O Homem. São músicas feitas por um cidadão, um profissional, que não tinha tendência, entende, de alienar ninguém. Ele expressou o que, que ele sentiu, o que ele, a turma dele sentia na época, entende? Então não é o que eu considero doentio. essas músicas que eles fazem para alienar as pessoas, entende? Então daí é outra coisa. Como tem, não vou citar nomes, até para não dar, não prestigiar. Mas tem muitas músicas que fizeram no sentido de proselitismo, no sentido de alienar os ouvintes. Em nome de Jesus, de novo, conforme está previsto na Bíblia, que diria em nome, em meu nome. Já falando em música também, você não escuta assim, o seu estilo musical que você gosta de escutar? Podia se dizer eclético. A minha principal música é a clássica. E depois a clássica, aquelas versões que minhas discípulas cantaram, obviamente, porque elas falam de mim. Mas eu gosto de música popular. Eu aprecio música popular. Tem músicas antigas que você nem imagina popular, música profana. Que eu gosto, sim, eu escuto na calada da noite, às vezes, por que não? Eu tenho direito de escutar música que eu escutava quando era pequeno, entende? Músicas bem antigas e que eu gosto de escutar. Que músicas que não morreram, né? Que estão na internet, que podem, qualquer um de vós pode escutar lá. Né? Relação a várias questões polêmicas que tem na Bíblia, e para muitas pessoas ele é um traidor e para outras não, que é o Judas. Para o senhor, Judas cumpriu o papel dele na época. Tinha que alguém estar previsto que alguém ia me trair. Ele ganhou 33 moedas. Mas já que você me faz a pergunta, eu respondo ela completa. Em que pese que já respondi várias vezes, mas responde ela de novo. Judas era ambicioso, era o único intelectual do grupo. E ele tinha ambições políticas e econômicas. Ele era o tesoureiro. Então ele foi tentado várias vezes pelos sacerdotes a indicar onde eu dormia. Até que houve o evento do desfile em Jerusalém, em que eu tive que chicotear os vendilhões na porta do templo e derrubar barraca de casa de câmbio, que fazia um câmbio de moeda aí na frente, que não podia entrar com a moeda, com a efígie de César dentro da sinagoga. Então eles faziam um negócio ali na porta do templo. Quando aconteceu isso, o padreco, o sacerdote da época, aproveitou para dizer, tá vendo? Porque ele não tinha contato com o sacerdote. Tá vendo o teu mestre que você disse que é tão bom? Olha o que ele fez. Coitadinho, estavam fazendo o trabalho dele ali na porta do templo. Ele pegou e chicoteou, derrubou manteiga, queijo, comida no chão, enfim. Isso é uma anarquia. Aí é a hora que ele, finalmente, Judas, conseguiu assimilar a semente da traição e pensou, olha como é que o demônio falou para ele, o espírito das trevas. Você aceita as 30 moedas. Se ele é quem diz ser, ninguém pode fazer nada contra ele. Agora, se ele não é, tu ficas com as 30 moedas e ainda terás livrado a humanidade de mais um embusteiro. Olha como é fácil de cair numa armadilha desta. Foi por isso que ele caiu. Aí depois, lá no átrio, ninguém é obrigado a crer, mas eu relato o que eu vi depois do jejum. No átrio, ele estava lá embaixo, quando eu estava sendo julgado, e gritou, Rabi, Rabi, defenda-te! E como eu olhei para baixo e disse, para este momento vinha o mundo. Ele saiu desesperado, dizendo, ele é inocente, porque na hora que ele aceitou as moedas, ele pensou que nada de ruim podia me acontecer se eu fosse quem diria que sou. Ou se alguma coisa acontecesse, então ele estaria, conforme o demônio disse para ele, livrar a humanidade de um impostor. Só que depois, só depois que ele lembrou-se que eu tinha dito que tudo isso ia se cumprir, que tudo isso ia acontecer. Por isso ele ficou arrependido, por isso ele veio lá pedir, Rabi, Rabi, defenda-te. E conforme podeis ler nas escrituras, o próprio Pilatos diz para mim, defenda-te, não vês que posso te crucificar ou te libertar? E eu lhe respondendo disse, nenhum poder teria se não te fosse dado do alto. Porque eu sabia que tinha que se cumprir as escrituras e que eu sabia por que estava sendo crucificado. Até hoje pensam que eu fui crucificado inocente. Mas como eu era o primogênito de Deus, o Pai da humanidade, eu iniciara a humanidade no caminho do pecado. Então Deus, bondoso e misericordioso, me facultou que numa só vez conseguisse resgatar o pecado de todos. Quem pecou até então foi liberado, mas quem pecou depois fica à mercê da justiça divina. É, eu também vi que o senhor passou por todos os países da América Latina, passou por parte da Europa. É, e quanto à América do Norte, o senhor já foi para lá? Ou e a Ásia também? Não, pretende? Eu fui expelido, eu fui banido dos Estados Unidos. Eu estive na América do Norte, sim, mas no México, porque o México também é América do Norte. Percorri o México quase todo. É, Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Cuernavaca, agora não lembro mais outros estados. Saltillo. Então daí só que fiquei 4 meses no México. Só que quando eu estava indo para Los Angeles, me baniram do território norte-americano no consulado americano em México. Foi uma coisa bem escandalosa, inclusive. E, consequentemente, eu não pude nem sequer ir a Vancouver, que eu ia para o Canadá e não fui. Mas eu não quero nem falar isso, porque eu não estou reclamando de nada. Foi meu pai, Senhor Deus, que permitiu que nada acontecesse na Terra sem o consentimento de Deus. Ele tem suas razões. Pela mesma razão, fui expulso da Inglaterra. Mas isso é uma outra coisa. Porque um dia vocês podem ler na mídia, está lá, eu não vou falar sobre isso de novo, para não sofrer tudo de novo, né? Certo? É, porque não é muito agradável, né? Então, um dia toda a humanidade vai saber como é que cada país me tratou. Mas, por enquanto, eu só quero dizer o seguinte, que eu não fui para o restante da América do Norte, exceto o México, porque não me foi facultado. Porque eu não posso impor minha presença física num país se as autoridades não me recebem. Então, agora, minha presença virtual eu sim imponho nos países. Como pode ver que mesmo nos Estados Unidos tem pessoas de lá que se comunicam comigo. Então elas me veem lá. Só que não é físico, né? Entenderam? Ok? Pois é, você falou que as suas discípulas cantam. De onde surgiu a ideia, assim, a inspiração, as letras, a criação, tudo? Uma delas fez. E outras vêm de lá de algum cidadão lá de fora. Por exemplo, Douglas Mack fez. Como é que ele fez? E assim por diante, isso aí não, isso, ninguém inventou, ninguém quis. A coisa começou assim, há muitos anos atrás, elas gostavam, descobriram algumas músicas antigas que eu gostava, como é que é aquela da Pira, né? Dagmar, músicas antiguíssimas, nem eram nascidas ainda. E daí elas gostaram da letra, viram que era bonito, começaram a cantar, e daí surgiu a banda do Chico Buarque de Holanda. Foi a primeira que elas cantaram, mas que substituindo, como é que é? É, isso, né? Então elas fizeram, e daí, tá na internet, não tá indo, pode ir lá olhar, pronto. Isso, transferiu, substituiu a banda pelo desfile de Andor que eu fazia em Curitiba semanalmente, porque eu estava sediado em Curitiba durante 24 anos. Então quer dizer que uma das suas músicas alguém compôs e passou para elas lerem? Se eu chegar aqui com uma música que eu compus sobre o senhor... Até por internet, se elas concordarem, que tem, aparece cada abobrinha aí, né? Não é? Bem, o que surgiu de música depois disso? Não, alguém que quer... às vezes, porque quer contribuir, mas não tem inspiração, porque música para mim, na minha ótica, a pessoa tem que receber o dom. Para mim, a música é uma coisa inspirada, na minha ótica. Entende? Na minha ótica, o restante é lixo. Entende? Uma coisa que a pessoa hoje em dia quase só existe fábrica de música. Outrora vocês iam ver como faziam músicas lindas, mesmo música profana, lindas outrora. Noel Rosa fez várias músicas bonitas. E tem samba feito com música bonita de antigamente. Mas ultimamente, é assim, quer ver? Como é? Já fez? Tem que fazer a música do ano, entende? Tem que fabricar era disco. O Roberto Carlos fez um monte de música abobrinha também depois, nos últimos tempos, até idolatrando estátua e tudo, né? Então, mas a maioria deles são bonitos, mas fez, não fez umas abobrinhas? Então, porque aí assim, hoje em dia os artistas estão sendo cobrados É difícil ser artista hoje em dia, mas nem cantor. Passou o ano, virou o calendário, como é? O que vai ser as músicas desse ano? E se ele não tem inspiração, o que ele faz? Tem que fabricar. Uns roubam música dos outros, existe até isso, né? É, qual o motivo de existirem mais discípulas do que discípulos? Bom, o motivo, além de matemático, é óbvio, mas sempre é conveniente explicar isso. Matemático porque tem mais mulheres que homens no planeta Terra. E, estatisticamente falando. E o motivo espiritual e óbvio é que quando eu fui crucificado, na hora da crucificação eu tinha 12 discípulos. Um me traiu e declinou minha cruz, onde reclinava o meu lugar. E os outros 11, 10 fugiram de mim na hora da crucificação. Um só ficou comigo perto da cruz. Então, de novo, a própria matemática indica que eu tenho menos homens comigo do que mulheres, de novo. Mas o motivo principal espiritual é que o Senhor disse que já que elas ficaram ali perto da cruz das mulheres, batendo no peito, protestando contra a minha crucificação, Ele deu honra para as mulheres e, casualmente, no século que eu reencarnei, exatamente no ano que eu reencarnei, a ONU, a Organização das Nações Unidas, declararam direito de igualdade para as mulheres, em que pese em todos os países respeito. Mas ela declarou a ONU, no ano 48 em que eu reencarnei, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que as mulheres têm direito igual. Então, até, aliás, até o Brasil tem uma presidente mulher, não é, se não me engano, hein? Não é verdade? Então, além de que os homens, em geral, quando eu os encontro, com raríssimas exceções, já são casados, já têm filhos para criar, e eu não vou virar um chefe de família, por mais que tem muitos homens que me seguem, mas só que eles ficam lá em suas casas. Eu não vou dizer para um chefe de família, abandona teu filhinho e vem me seguir. Entende? Então, eu também tenho minha responsabilidade no contexto social contemporâneo, né? Entendeu? Tá sabendo, né? Tem toda essa polêmica de 2012, fim do mundo, profecias maias, Nostradamus, e também tem a parte científica, que dizem que é sobre explosões do Sol, que vão afetar toda a rede elétrica do mundo, e o mundo vai ficar no apagão e essas coisas. E estão dizendo que é no ano que vem. Só o Senhor, meu Pai, porque Ele é onisciente, sabe esse dia. Agora, no ano 2012, o mundo vai se acabar, sim, para aqueles que vão morrer naquele ano. Exato, onde acabou o mundo para todos os que morreram ontem, entende? Quantos que morreram? Mais de 1000 pessoas morreram ontem, milhares. E para essas pessoas o mundo se acabou. Agora, inclusive, quantos profetas já disseram que o mundo ia se acabar no ano 2000 e assim por diante, né? Agora, o dia e a hora, é inevitável a eclosão nuclear. Agora, o dia e a hora, nem eu quero saber. Sabe? Se você souber quando é que vai acontecer a coisa, você começa a desanimar, já não quer mais nem estudar, nem quer fazer nada. Deixa o Senhor do destino se encarregar da tua vida e de todos nós, né? Valeu. Zé, a Bíblia fala, né, da vinda de alguns falsos profetas. E algumas pessoas podem chegar a acreditar que você seja esse profeta, esse impostor. E o que você tem a dizer sobre essa informação, para desmentir ou para explicar? Muitas, a maioria. É de mais de 8 mil! Eu folgo em saber que é assim. Porque se não fosse assim, eu seria um falso profeta. Porque eu disse há 2000 anos, está em Lucas capítulo 17, versículo 25 a 35... que antes de ser reconhecido no dia de glória do Filho do Homem, eu seria rejeitado por minha geração. Então, os falsos profetas legítimos, os verdadeiros, eu posso provar aqui a diferença entre eu e eles. Os falsos profetas, obviamente, quando encurralados pelos evangelhos, são obrigados a dizer que eu sou o falso profeta. Mas só para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, eu só tenho facilidade de explicar entre eu e eles. O texto bíblico que fala isso que acabaste de te referir é assim, ó. Orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque falsos cristos, falsos profetas virão em meu nome, farão prodígios e enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse. Note bem, virão em meu nome, farão prodígios e enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse. E eles vieram em meu nome antigo, Jesus, em meu nome antigo, constroem templos faraônicos, compram cadeias de televisão e rádio. Tu liga a televisão de noite para tu te escapar de madrugada de um deles é muito difícil. Geralmente eles estão lá com aquelas suas conversações. Aleluia, Santo Jesus tem poder, conte a bênção, irmão. E o prodígio que eles fazem, que é digno de ser mencionado, é que eles enfiam a mão no bolso dos evangelhos em nome do dízimo sem eles perceberem. Agora falo de mim. Eu, indo Cristo. Eu disse, orai e vigiai, que eles virão em meu nome. Lembra que está escrito na Bíblia? Eu não vim em meu nome. Eu vim com um nome novo, Ingrid. Nome que paguei com meu sangue na cruz, que está previsto em Apocalipse 3, versículo 12. Eu vim em nome de meu Pai. Eu nunca, em nenhum momento na minha existência terrenal, disse, sangue de Jesus tem poder, aleluia Jesus, ou eu sou Jesus, nunca, nunca. Aliás, abomino que me chamem de Jesus. Abomino. Porque quem me chama de Jesus não pode compreender o sofrimento que já passei há 2000 anos, quando mereci receber o nome novo, Inri, que o Pilatos escreveu sobre minha cabeça. E também são pessoas que me chamam de Jesus, que no mínimo são ignorantes da minha história. Então eu prefiro, e por isso me exponho, mesmo em programas de televisão humorista, o que seja, porque eu previ, eu disse há 2000 anos que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então quando eu vou na televisão, onde quer que eu vá, no teatro, como foi aqui, eu estou chamando. Só que a escolha quem faz não sou eu. A escolha quem faz é meu Pai. E como ele escolhe? Revelando a uma pessoa a minha identidade. Quando alguém tem essa graça de saber quem sou, este foi o escolhido. Entenderam? Isso está tudo de acordo com a Bíblia. Bem, eu vou fazer o seguinte, para facilitar a minha e a vossa vida, eu vou fazer mais três perguntas. É, porque aqui no Brasil, né, como você falou que gosta muito de jogar sinuca, boliche, alguns esportes, você também costuma acompanhar alguns esportes aqui no Brasil, vôlei, futebol, torce pela seleção brasileira? Vejo, obviamente, porque eu tenho ordem de meu Senhor Deus, meu Pai, de ver o noticiário, vejo futebol também. E quando é época de Copa do Mundo, é óbvio que eu sinto, assim, que é bom que o Brasil ganhe. Mas não fico torcendo também, então deixo bem claro isto, porque afinal de contas, meu espírito, minha consciência é universal. E para mim, agora respondo essa tua pergunta sobre futebol especificamente, de uma forma meio, como diria em espanhol, um chiste, né? Se eu pudesse, se eu tivesse recursos econômicos, eu compraria 22 bolas e dava uma para cada jogador, para não ver meus filhinhos se debatendo, correndo atrás de uma bola só, né? Essa é uma maneira que eu respondo, né? É, porque na verdade, se não houvesse violência, eu já vi o jogador morrer no campo, já vi briga. Se o tempo que o futebol era um esporte saudável, era bom, mas hoje em dia existe, olha, tem cara, tantas mortes, tantas pessoas cometem crimes entre torcidas, que não me agrada ver isso, tá? Eu sou contra qualquer tipo de violência. Eu não me agrada, não faz bem para mim ver a violência, né? Então é isso. Agora, os outros esportes, vôlei, na minha juventude, nos ambientes em que eu vivi, não tinha ocasião de jogar, porque eu tinha que sobreviver, né? Eu tinha que lutar para sobreviver, né? E também, se fosse jogar, dizem que o vôlei faz a pessoa crescer muito, né? Eu teria uns 2 metros de altura, então ia me atrapalhar um pouco. Não é muito confortável a pessoa ser muito alto, viu? É, não pode, para viajar de avião sofre, etc. Então, eu estou satisfeito com o meu tamanho, né? E que eu não tem discípulos que jogam, que gostam de jogar pouco. E eu acho bonito, Inclusive, mas aconselhei as discípulas e os filhos, filhas que têm uma altura X, a não jogar para não crescer mais ainda. Depois é desconfortável. Vocês sabiam que é muito desconfortável a pessoa ser muito alta? O tempo eu estava no aeroporto, encontrei com um jogador de vôlei, tinha tudo de 2 metros e pouco para cima, e eu vi como era para isso. Eu fiquei imaginando ele dentro do avião, porque eu, para mim mesmo, eu tenho 1,83 m, para viajar já fico meio desconfortável. Imagina uma pessoa com 2 metros, 2 metros e 10 m, é desconfortável sim. Então, quem pode ser instruído para não jogar vôlei quando já tem uma altura X, é um conselho que eu dou, né? Agora, quem quer crescer para apanhar as frutas no pé lá mais alto, faça bom proveito, né? Tudo tem uma compensação, tudo tem uma compensação, tem a vantagem e desvantagem, o tamanho, tudo. E tudo é de acordo com a harmonia da lei da natureza, entende? E nada acontece na Terra por acaso, nada sem o consentimento de Deus. Teu tamanho, a tua origem, teu lugar de nascimento, tudo está programado pela mão do poderoso invisível. Pode ter certeza disso, tá? Até o teu grau de cultura, o que tu vais aprender, o que tu vai conseguir da vida, tudo depende do Senhor da vida. Podem falar. Também, a sua origem é católica, não é? A sua origem é de origem católica. E, sim, na sua infância, mas eu queria saber, porque no catolicismo as pessoas também, além de falarem sobre Jesus Cristo e Deus, tem toda aquela coisa sobre santos e santas. O que o senhor pode dizer sobre isso? Adoração de mortos. Quanto mais santos eles canonizam, mais podem vender em nome dos santos. Enquanto que eu simplificarei a resposta. Sou fiel ao meu pai. E meu pai disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis ídolos para vós, nem imagens de escultura para adorardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados, tremei diante do meu santuário. Se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei a chuva no seu tempo, a terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos. Comereis o vosso pão à saciedade e habitareis na vossa terra sem temor. Se, porém, me não ouvirdes e andardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós. E com furor inimigo, visitar-vos-ei prontamente com indigência e vos castigarei com 7 pragas por causa dos vossos pecados, até o ponto de comer da carne de vossos filhos e vossas filhas. Destruirei os vossos altos e quebrarei as vossas estátuas. Vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos e a minha alma vos abominará. Eis o que disse o Senhor. Está lá em Levítico 26. Eu sou fiel ao que ele falou. Mas não é que ele se vinga, isso é força de expressão, é metafórico. E sim, ele está expondo a lei. E também ele disse em Isaías 42: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outra minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos do louvor que só a mim pertence. Isaías 42, versículo 8. Portanto, toda essa santarada ali, aliás, inventadas. A padroeira do Brasil é uma estátua que encontraram sem cabeça no rio e tiveram o trabalho de botar durapox na cabeça para poder expor. Eu não sei se existia durapox naquele tempo, mas alguma cola colocaram lá, conforme nos conta a história, né? Quer dizer, esses são os santos, esses são os padroeiros, as padroeiras, entende? O Senhor é o único ser digno de adoração e veneração, único ser incriado, único eterno. Ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Sem ele não sois nada. Sem ele parais de respirar agora. Ele que vos dá a vida. Ele é o Senhor da vida. E o restante tudo é invenção dos homens. Tem alguns boatos na mídia, né, que falam que as suas discípulas têm porte de arma. E eu queria saber se isso é verdade, e se for, por quê, e se já houve alguma tentativa de vandalismo ou até agressão contra o senhor. Nós estamos sediados em Curitiba durante 24 anos. E lá o coronel Malucelli recomendou que tivéssemos uma organização, que organizássemos um sistema de segurança legal dentro da lei, porque existe vândalos, né? Existe hostilidade, existe os contra. Então, Senhor, meu Pai, aí surge a pergunta bíblica. Mas Jesus nunca usou arma. Mas Jesus mandou bater na outra face. É justamente. Só que quando me chamaram Jesus, eu disse, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus servos pelejariam por mim. Mas agora, que era aquela época, meu reino não é deste mundo. E agora vim aqui, vocês podem até rir, mas aqui é a sede do reino de Deus. Aqui é a Nova Jerusalém, do Apocalipse 21, e aqui é a sede do reino de Deus, formalizado legalmente, no estatuto está escrito, não é a igreja do reino de Deus, é a instituição do reino de Deus sobre a terra. Houve grande polêmica, grande dificuldade de impor isso, mas está lá nos estatutos. Então aqui é a sede do reino de Deus. Então aqui no reino de Deus, ninguém entra sem autorização, ninguém aqui não é lugar de vandalismo. Aqui é a casa da paz, a casa do Pai. Então é óbvio que cada um tem que saber onde pisa e o que faz. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você vem com respeito, fala comigo. Agora, se a pessoa não sabe se comportar, é óbvio que ela tem que ser freada. Tá? Para o pedir ao Pai, o Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos os filhos. Liberdade, julgam e rir loucos sem saber que ele nos ensina a vencer. Medos vistos podem te matar, a ansiedade quer te dominar. Aos vícios diga não, diga sempre não. Aos dogmas diga não, diga sempre não.